passagem autorizada, ingresso no Patrick. Jet 5728, após ETAP, autorizada descida para 3 mil pés. O ajuste no 022. Após ETAP, 3 mil pés, 22, 022. Velocidade baixa, confirmo para o solo. Pessoas a bordo? Meu Wolf Vitor, autorizado táxi. Aguarde na entrada do Pat 3. Wolf Vitor, aguarde por gentileza. Temos o Charlie 402 bilhete Bravo Delta para ingresso agora no Pat 3, por gentileza. O Delta tem consciência de agilizar? Então, muito grato. O meu convite está livre, então, via Pátio Uno, Índia, no ponto para chama torre, 10895, 1022 no altímetro. Memeriante Mike, confirme radial distância de Salvador. O Pátio 4. Vez 3, chame Centro Recife no 251, ou no 3325. 251, 3325, boa. Boa. O WebJet 5728 é pra chamar sua habilidade, tá? 5728 da WebJet. Após ETAP, autorizada descida para 2 mil pés, o ajuste no 022 e reporta estabilizado no LS X-Ray da pista no 0. Chamará estabilizado, sabe? Kent, Yankee Mike, chama ingressando na TTR. Alfa Vitor Juliette, o no 1.500 pés, confirme. Alfa Vitor Juliette, confirme, está mantendo no 1.500 pés? Gente, informa que o ajuste é 1.022, mantenha 1.000 pés, corredor forte. Corredor forte, 738, completa, torre no 95. 795. Confirme, é 1895 a torre? Afirmativo. Ok, obrigado. Para o Salvador, com 2.500. Confirme para o sol. Para o Salvador, com 2.500. 2.500 para o sol. 0, instrumento Recife, está no 08, formação Romeu. Romulo 260, aguarde cópia. Firmo. Controle, bom dia, vou Tabatango Romeu, Golf Vitor. Tabatango Romeu, Golf Vitor, mantenha a proa até 2 mil pés após voa Conde. Está sob contato radar, saída Conde. Ok, vou manter a proa até 2 mil após Conde, grato, Romeu, Golf Vitor. Aceito, 3, 9. 1, 2, 6, 0, 5, agora de qualquer... Azul 4207, aguarde cópia, número 2. Azul 4207, confirme e sente da Romeu. Aguarde, 5595. Trip 5595, dá presente em Ilhéus. Aguardamos transferência de comunicações. Recife, via Peruísque 58, nível 390, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída Puca, transição Caju, transponder 5121. Controle frequência 1209. Estabilizou 5722. Web 5728, complete aproximação, torre na noite na piscina. 895. Voa 260, só confirmando primeira curva esquerda e o transponder 5121. Ok, primeira esquerda, 5121. Controle 208, 260. Correto, reporte quando pronto para acionamento push. Sim. Bom, no 738, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes do direito. Azul 4207, autorizado Salvador para Santos Dumont, via Zulu 190, nível 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5122, controle frequência 120 decimal 8. Rio 4207, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, Senado. Via Juliette 04, portão Gono 738. Vitor Charlie Hotel, confirme pessoas a bordo. Vitor Charlie Hotel, autorizado. Autorizado táxi, você tem entrada do Pátio 3, aguarde passagem do Boeing 737 da Gol, após autorizado até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, trans... altímetro 1022. Charlie, hotel desconsidere autorizado até o ponto de espera, chame torre no ponto de espera, frequência 118, decimal 95, altímetro 1022. Vitor Charlie, hotel solo. Solo. Papatango Vitor Charlie Hotel Solo. Papatango Vitor Charlie Hotel Solo. Mantenha a posição do táxi Juliette, por gentileza. Charlie Hotel, agilizando por gentileza até o ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 108-6, corrigindo, 108-95. O F5728, após o tráfego aqui no porte que libera agora o pátio 3, está livre, ingresso via Juliette 09 ao portão. Quase um Navajo, Juliette 09 portão. Salvador, Papatango, November Yankee Mike, na sua da rotatória, visual algum campo. November Yankee Mike, torre adora, 18, decimal 95. Torre 19, decimal 85, o November Yankee Mike. 11895, November Yankee Mike. 11895, November Yankee Mike. Controlo, Papatango, o novo Zuzu, que está passando agora o 070 para o 090. Romeu Golf Vitor mantenha o nível 070, aguarde transferência das comunicações. Tipo 5595, serviço radar terminado, 51 milhas sudoeste do VR de Salvador, mantenha o nível no 40 e chame Lelza no 201. Portão número 8, é o voo no 260. Voo no 260, autorizado por estacionar, reporte pronto para ataque. Voltará. Papá, Romeu Lima, prossiga. Gente, papá, Romeu Lima, mantenha 510 condições visuais e reporte no farol da barra. Confirme apenas equipamento acionado e confirme o tipo da aeronave e o transponder acionado. POB. Cliente, reporte para o Adabar. Parro Romeu Lima, confirme, após sobrevoo no aeroclube, vai prosseguir para Salvador? Confirme para o controle. Vitor, Charlie, Hotel, decolou na sua escolha. Papatango Vitor, Charlie, Hotel, 1000 pés, corredor forte. Positivo, quando possível, ascensão ao nível superior. Vitor, Charlie, Hotel, sobe e mantém o nível 1005, apenas para informação, tráfego 12 horas, 16 milhas. Mantendo sobrevoo nesta posição, é um Charlie 150. Positivo, qual é a altitude do céu? 1000 pés. Positivo, atenção no 05, menos 0. Salvador, bom dia, 240, 60. Relação com o PEC, destino ao 150 por Edmari. Azul 4060, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada a Mari. Desce, mantém o nível 050, o ajuste no 022. Descendo ao 050 no 022, o partido 060. Yeah. Açúcar Salvador, muito bom dia, o TRAN 3191. TRAN 3191, essa é a formação Romeu. possível autorização Galeão, nível 340. Tá 31191, não aguarde cópia. Aprovado a saída. Prossiga. 3191 autorizado Salvador para Galeão via Upper Zulu 10 após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 340, decola pistão 10, primeira curva à direita da El Leda Bridge 5131 no transponder, controle frequência 120.8. 340 autorizado Galeão, Zulu 10, após o SMAP, decola pista 10, com curva direita após, Israel, Leda, Bridge. 5131 é o transponder, controle após a classe 208, 3191. 3191, contingimento correto, reporte pronto para puxa e sana. Espera. Azul 4207, aguarde. 1260, confirme autonomia. Obrigado. Autonomia de 3 horas e 11, Natal. 260, autorizado táxi até ponto de espera via Bate 1, Índia, no ponto de espera. Chame com frequência 118.95, altímetro 1021. Correção, altímetro 1022. Confirme o voo no 2. Azul 4207, mantenha a posição devido à aeronave taxiando até o ponto de espera. Patango, Romeu, Golf, Vitor. Serviço radar terminado. Está 60 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 070. Chame Aracaju no 203. Approach, good morning, Redstead 6740, passing down 220 to 150. Webjet 6740, Squawk Ident, clear Imari arrival, descend and maintain flight level 060, altimeter 1022. Clear down 060, request center, Babosh, direct Luna. 6740, clear top position. Roger, direct top. Controle Papa Romeo Lima, já visual para o aeroporto. Papa Romeo Lima, prossegue em condições visuais, sem frequência de. Para livrar o setor, o Papa Romeo Lima. Ok. Do 207, após passagem do Boeing 737 da Gol, até o ponto de espera, autorizado o inicial push e acionar. Reporte pronto para ataque. 24060 após ITAP, desce e mantém 2000 pés. O ajuste na 022, reporte estabilizado na LS, rei da pista na 0. Gente, após ITAP, desce 2000, você pode estar estabilizado na LS, rei da pista 10, 40060 azul. Web 6740, descend and maintain, flight level 050, altimeter 1022. Roger, take it down 050. Say again, altimeter center, please. QNH 1022, 6740. 6740, did you copy? Roger that, you're down 050. Vitor Charlie Hotel, mantenha o nível 085. Controle, o Papa Romeo Lima, já para livrar o setor do Aeroclube e seguir para a Sierra em Jeco Índia. Gente, confirma a posição ou não recebo modo Charlie? Está na vertical do Aeroclube, senhora. Gente, está presente e autorizado para seguir direto para o L ponto do CIA. Graças, está presente direto, Papa Romeo Lima. Lima, que luz, Lu, prossiga. Gente, Lima, que luz, Lu, confirme transponder acionado, POB, procedência e destino. Considere Lima Kilo Zulu, confirme 04 a bordo. Lima Kilo Zulu, reporte quando pronto para descida, voando para Caixa Prego. Salvador, muito bom dia, Chiner 6200, espere informação. Kilo, Romeu. Chiner 6200, bom dia, Chiner Identificação, autorizado chegada a Mari, desce e mantém o nível 090, o ajuste no 022. 090-022, Charlie Hotel, confirme, irá prosseguir no nível 085 ou 095? Charlie Hotel, esse nível é incorreto, confirme 095. Confirma 095, mas... Gente, sobe e mantém o nível 095. 1-0. Autonomia 93, abaixo. 207, por favor, confirme informações de táxi. Altero mais tranquilo. 3 horas e 50 de autonomia. 93 abaixo. 14207, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 1-1-8-2-9-5, altímetro 1-0-2-2. Via Índia, torre de octavo 5-0-2-2, 14207. Gente, o Lima Papa Mike. Papa Romeo Lima, atente ao tráfego nessa posição de 12 horas, está agora a 4 milhas e meia, é um helicóptero mantendo 500 pés, no rumo leste agora. Está visual, o Lima Papa Mike, o Papa Romeo Lima. Bom voo, Leandro.